cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. Sendo que hoje é um extra, porque queríamos dar vazão àquilo que tem sido a panóplia de discos em português que têm saído. E a verdade é que esta semana sai precisamente o disco, portanto, para venda, e estamos a reportar-nos ao novo trabalho. E primeiro trabalho, o trabalho de debut dos 4 e meia. E chama-se ele Ponto nos Is, que estará à venda no final desta semana. Pois bem, uma banda que já várias vezes foi referida da Boa Nova, que já aqui passava, e é certo é que é uma banda que, sendo este o disco debut, já tem um histórico, podemos dizer, de cerca de 4 anos. Mas, como vos habituámos, temos sempre alguém ligado aos projetos de qual falamos. Sendo que é aqui um dos elementos, um deste 4 e meia, e já vamos perceber porquê, deste riso, um deles, inovamente, o homem que está ligado ao acordeon e também à voz, no caso, nem mais nem menos, do que o Mário Ferreira. Mário, antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, no extremo do distrito de Coimbra, de onde nos fala, não é? Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É de facto uma banda que está muito conotada com Coimbra. Aliás, é indissociável de Coimbra. Aliás, podemos dizer até assim: se não fosse Coimbra, provavelmente os 4 e meia não existiriam. Sim, a verdade é que o grupo surgiu no contexto de um sarau de gala, de uma academia de dança de Coimbra, que precisava de juntar fundos para que os bailarinos fossem ao Canadá. E nós fomos desafiados para fazer uma pequena participação, digamos. Que aparentemente correu bem, pois no final desse concerto fomos desafiados para outros concertos e foi assim que a banda surgiu, ou seja, não houve propriamente aquele caso da banda típica dos amigos que se juntam para tocar e para fazer uma banda, mas sim o contexto para uma única participação, ou seja, foi Coimbra que nos fez surgir como banda. E isto vai há precisamente 4 anos, estamos a maio de 2013, será o que dava? Eu julgo saber no Teatro Académico Gil Vicente. Sigo pela estrada de surpresa, de regresso a ti. Vivo nessa cave de tristeza desde que parti. Tantas horas, tantos dias sem te encontrar. Já percebo no horizonte o teu olhar. Já está de regresso, amor. Vim com o vento, estou quase a chegar. Já está de regresso, amor. Vim de longe a correr para te abraçar. Que o vento me traz. Tantas horas, tantos dias sem te encontrar. Já percebo no horizonte o teu olhar. Já está de regresso, amor. Vim com o vento, estou quase a chegar. Já está de regresso, amor. Vim de longe a correr para te abraçar. Já estou de regresso, amor. hoje os elementos já são mais de 4 e mais de meia, mas já lá iremos. Mas a pergunta tem a ver, o vosso background basicamente passa pelas tunas académicas. E isso é uma condição para que a sonoridade dos 4 e meia se de algum modo se conjugue na música portuguesa? Sim, respondendo à primeira questão da questão do nome, ou seja, nós chamamos os 4 e meia porque, devido à óbvia diferença de estaturas entre os 5 elementos que faziam parte no primeiro concerto, ou seja, há realmente um dos elementos que é muito mais baixo que os outros, que é até tem a alcunha de meia leca, o nome manteve-se mesmo após a entrada de mais um músico, que é o Pedro, que é o nosso percussionista. Como já tínhamos esse nome, após o lançamento, acabámos por manter esse nome. Quanto ao nosso background, efetivamente, alguns de nós fizeram parte de grupos académicos e acabaram também por aprender muito neles, sendo que nenhum de nós acabou por aprender a tocar música nesses grupos, mas sim já tocava antes de integrar esses grupos. Os grupos académicos acabam por ser um veículo bastante importante da música portuguesa e ajudam a preservar um património musical que já há pouco se vai ouvindo até. Fez parte do nosso percurso académico, mas não foi propriamente a razão para a criação da banda ou da forma como surgimos enquanto grupo. Nunca quis mudar. Elas variar com te ser. Está na altura de apresentar então os restantes elementos. Portanto, estamos a falar com o homem ligado tanto ao acordeão, o Mário Ferreira, mas quem o acompanha? É o João Cristóvão Rodrigues, no violino e o bandolim, o Pedro Figueiredo, que já referou, portanto, da percussão, o Ricardo Luís Almeida, guitarra e voz, o Tiago Nogueira, também guitarra e voz, e então aí sim o contrabaixo, o meia, né? O Rui Marques. Exatamente. Estão apresentados então os homens que andam aqui a cantar na língua de Camões. E foi uma banda que teve aquele início, depois disse há pouco que o concerto correu aparentemente bem, não terá sido só aparentemente, correu de facto bem, e depois de repente começaram a ser convidados para tocar aqui e ali. Exatamente. Quando é que vocês perceberam que, enfim, tinham que começar a levar as coisas um bocadinho mais a sério? Foi quando fizeram, por exemplo, o primeiro original, ou já antes começaram a perceber que se calhar as coisas tinham pernas para andar? Sim, vou responder por duas partes. Efetivamente, nós começámos como banda de covers no primeiro concerto, digamos assim. Mas cedo percebemos que o caminho não passava por aí. Ou seja, queríamos um caminho próprio no que toca à criação de músicos. Ao fim de pouco tempo, acabámos por lançar-nos no caminho dos originais. E ao fim dos 4 anos, são 11 originais que criámos. E mais alguns estão no forno. Quanto à questão da crítica ao nosso trabalho, tem sido muito agradável de registar a crítica ao nosso trabalho, porque para quem, como nós, não esperava de nada quando começou o projeto, acaba por ser muito positivo chegar a cada vez mais pessoas e também a públicos diferentes. O feedback que vamos tendo é que o nosso estilo musical acaba por ser bastante variado. Conseguimos ter tanto músicas que se calhar os jovens se identificam mais, como ao mesmo tempo também termos músicas em que as faixas etárias mais elevadas também se identificam. Isso é bom porque não nos queremos restringir quer a um estilo musical ou a um determinado tipo de público. Ou seja, toda a gente acaba por ser bem-vinda a ouvir o nosso trabalho, e o que nos deixa muito satisfeitos. Chego a casa já perto das 10, venho ensopado da cabeça aos pés. A meio caminho furou-se um pneu, liguei para assistência, ninguém me atendeu. Há uma avaria no elevador, cai uma mochila com o computador. Subo a escada a olhar para o chão, não há luz na entrada. Que dia de cão! Ai de mim, que feitiçaria, macumba, magia me tramam assim. Ai de mim, que raio de fado, que azar, mal olhado, me enguiçam assim. Ai de mim. De atum não há sobremesa. Jantaste sozinha e foste dormir. Calculo o sermão que está para vir. A sala está cheia de pelos do gato, e o raio do bicho estragou-me um sapato. Entro no tucho e abro a torneira. Talvez aqui passe a noite inteira. Ai de mim, feitiçaria, macumba, magia me tramou assim. Ai de mim, que raio de fado, que azar, mal olhado, me enguiçou assim. Ai de mim. Estás desperta, pois suja há pouco distante a tua voz que do vocês foram criando uma marca, até um espetáculo acústico, como sempre, que de algum modo foi passada a palavra de que existiam os 4 e meia. Isto ainda antes de um disco editado, que aliás, como disse, sai esta semana. A que é que acha que se deveu esta passagem tão rápida, deste boca a boca, sobre a existência dos 4 e meia? Assim, em primeiro lugar, aquilo que nós tentámos fazer nesse concerto, com o concerto acústico, como sempre, que foi no dia 6 de fevereiro, no Teatro da Cerca, em Coimbra, esse concerto foi gravado, quer a nível de som, quer a nível de vídeo, e foi a primeira vez em que achámos que devíamos ter, primeiro, uma estrutura completamente profissional a trabalhar connosco, tal como dar toda a importância e toda a relevância a tudo o que envolve o concerto em si, ou seja, mesmo a preparação, a decoração de palco. Acabámos por criar um cenário, na minha opinião, meio inovador, ou seja, uma decoração de palco com muito cuidado. Fizemos um espetáculo para ficar registado para sempre em vídeo. A verdade é que, ao fim de algum tempo, nós percebemos que, primeiro, queríamos ir por um caminho das músicas originais, e que queríamos deixar totalmente, praticamente totalmente, a questão dos covers. Os covers. Uhum. Sendo que acabamos por integrar, ainda de vez em quando, alguns covers nos nossos concertos. Mas foi a partir do momento em que nós percebemos que uma editora, por exemplo, queria trabalhar connosco, a Sony Music Entertainment de Portugal, acabou por nos desafiar a gravar um álbum, e nessa altura nós achámos que tínhamos pôr os pontos nos is, que é inclusive o nome do álbum, e focámo-nos em gravar um álbum e pôr o nosso trabalho para toda a gente poder ouvir. Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Se a sina não me atraiçoar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aventurar, de arriscar fazer o que eu não fiz. Se o receio não me atrapalhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aproximar, de encará-la e ver o que ela diz. Se a sorte me acompanhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de agarrar, para ficar com quem eu sempre quis. E se a voz nervosa não falhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Firme como a planta pela raiz, para colocar os pontos nos is. Se o meu amor ela aceitar, ela vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz. Thank you. emoções. Dá-se aqui o bom ensejo de que no ano passado, no Festival Cultural Travanca de Lagos, o Origens, portanto, aqui bem perto, na Estola de Travanca de Lagos, vocês vêm apresentar aqui o disco aos Beirões, aqui à zona da Oliveira do Hospital, e onde foram, julgo eu, bem recebidos, portanto, e onde correu, de facto, muito bem. E onde vêm mostrar, como disse há pouco, os covers e já os originais. E o disco vem a sair um ano depois. Ora, não houve aqui momentos em que perceberam que já deviam ter um disco? Ou seja, que alguém vos pedia um cartão de visita e que vocês não tinham praticamente algo para mostrar, pelo menos em termos físicos, e que os obrigava a remeter um bocado para o éter, ou a procurar na internet, saber algo mais e não haver, pronto, o disco? Sim, efetivamente nós temos, até à presente data, nós temos apenas 4 temas, por exemplo, nas plataformas digitais, que são quase as plataformas que mais se utilizam hoje, uhum, para além das rádios e também de outros meios. E as pessoas começaram-nos a dizer, então porquê é que vocês não têm mais temas disponíveis? E chegámos à conclusão, sim, sem álbum é difícil. No entanto, nós temos uma vida para além da música, ou seja, somos 6 elementos que juntos têm uma banda, mas para além disso têm as suas próprias profissões. E não é assim tão fácil quanto isso, e quem está na mesma situação percebe, conciliar as coisas. Ou seja, em 4 anos foi provavelmente o tempo melhor que nós conseguimos para ter esse disco pronto. E se não tivesse sido a questão também da editora, da Sony, eu acho que nós provavelmente ainda teríamos demorado mais tempo. No entanto, nós nunca estivemos preocupados em ter muito depressa um álbum, porque as músicas também demoram um tempo a ficarem no estado com alguma maturação, digamos. Ou seja, nós tentámos primeiro amadurecer as nossas músicas, também amadurecer como músicos imperfeitos que somos e que estamos em constante evolução e com constante trabalho a tentar ser cada vez melhores. Ou seja, o disco também foi uma questão de evolução, ou seja, saiu quando estava pronto. Parado no trânsito infernal da cidade, já nem controlo a ansiedade. A fila onde me encontro pouco ou nada avança, só o relógio não se cansa. Segunda-feira é o dia da maior confusão, e os outros dias tal e qual são. E eu gasto uma hora de casa para um emprego no centro do desassossego. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. Meu carro impaciente, insulto os outros mentalmente. Subo o mau rádio para ouvir as notícias sobre manifes e polícias. Ontem houve confrontos em frente ao parlamento, e eu penso nisso um momento. Até mesmo eu já me sinto agressivo, a cidade engola-me vivo. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. cidade do Porto já aperta um bocado. Só o trânsito parado dos pistos pesado. Há gasóleo derramado e é preciso ter cuidado na saída para o mercado abastecedor. E a brigada de trânsito pede encarecidamente à montanha de gente que quer ver o acidente. Que controla a sua mente equivocadamente. Simplesmente siga em frente, por favor. Diz estar na capital do nosso país. A loucura é a matriz. Hoje a greve da Carriche vive na aldeia. Tudo aquilo que sempre quis faz a grande sorriso e finge que é feliz. No sul a fila está na ponta do Facal. Na segunda circular, o caos matinal está a vir da Amadora para a capital. Está tudo entupido como habitual. Mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã. Mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. Estava pronto e estás aqui. Quem for consultar o que vocês foram tocando e conhecer os vossos concertos, há muito do que ficou fora. O Pontos nos Is não traz mais originais, mas, por exemplo, não traz uma versão de que gosto particularmente, por exemplo, do Ouvi Dizer, dos Ornatos Violeta. É a escolha das músicas para o disco, é a escolha dos elementos da banda, e o que é que fez com que alguma coisa ficasse de fora e ficar à espera do segundo disco, eventualmente? Sim, o álbum é essencialmente uma compilação dos nossos últimos 4 anos enquanto banda. Podemos dizer que é um best-of. Ele é essencialmente a evolução da banda enquanto grupo e enquanto estilo musical dinâmico. As músicas mais antigas acabaram, lá está, por amadurecer durante o processo de gravação, que correu durante algum tempo. No entanto, as músicas mais recentes, se fossem gravadas daqui a um ano, também já seriam gravadas garantidamente de outra forma. No entanto, nós estamos satisfeitos, até porque este CD acaba por espelhar também aquilo que nós somos, ou seja, os tais músicos imperfeitos ainda em constante evolução. E desse ponto de vista, aquilo que nós podemos dizer é que é um álbum honesto, sincero, e gostaríamos que as nossas músicas também fossem assim entendidas. Quanto à escolha das músicas, foram os 11 originais que até agora foram criados, e optámos por gravá-los em melhor estado possível, ou seja, gravámos primeiro as músicas, nós já tínhamos mais ou menos a certeza como iriam ficar, e as músicas mais recentes, acabámos por dar-lhes tempo. E o próprio processo, durante o próprio processo de gravação, as músicas também foram melhorando e foi esse o tipo de escolha. Para além disso, quisemos sempre fazer um álbum de originais, porque, como eu também já referi, um álbum de originais é um caminho próprio de uma banda e acho que é muito importante o foco nos originais. Dizem por aí que já estás de volta e que desta vez vens para ficar. E eu recordo bem, era tua bola que era habitual levarmos para brincar. Acho que ainda sei o aperto de mão e era só dos dois, meu amigo, meu irmão. Hoje eu vou por aí procurar por ti. Tenho tanta coisa para te dizer. Saudades. ainda lembro bem onde te escondias e que nunca querias ser tu a contar. Construímos casas, fizemos corridas, brincámos na rua até a hora do jantar. Acho que ainda sei o aperto de mão que era só dos dois, meu amigo, meu irmão. Para te dizer, e quando eu te encontrar, não te vou largar, meu amigo. Que saudades de te ver. Para a criação desses originais, como é que funciona a banda como um todo? Como é que é a criação da música, a criação das letras? Como é que funciona entre vós? Quanto às letras, sendo nós não apenas músicos, mas também como os cidadãos que estão preocupados com o que nos rodeia, sabemos que a vida não é só um mar de rosas, não é só amor e carinho. Obviamente há outros assuntos que nos interessam e, na verdade, todos os pequenos pormenores do cotidiano são bons motivos para fazer música. Nós temos, por exemplo, músicas como o Baile de São Simão, em que se fala da facilidade com que as pessoas julgam e criticam as outras. Temos músicas como a Não Responde Por Mim, que falam da loucura que é viver numa cidade grande. E também temos músicas como A Sentir o Sol, em que se fala, por exemplo, da pressa com que as pessoas vivem. E portanto, isso tudo são temas que nos tentam, que nós tentaremos continuar a explorar. E quanto mais conseguirmos pensar em bons motivos para fazer música, assim o faremos. Isto em termos de letras, digamos. As músicas surgem muitas vezes naturalmente, em que algum de nós está a pensar, lembra-se de um riff de guitarra ou de uma melodia, e depois muitas vezes nos auxiliamos com o telemóvel, em que gravamos num momento aquele pedaço ou de letra ou de música. Depois, no final do dia ou quando houver tempo, acabamos por tentar aproveitar e tentar montar uma música. Muitas vezes a música surge primeiro que a letra, no nosso caso, mas também acontece o contrário, que é a letra surgir e depois tentar fazer uns acordes para encaixar nessa música. E isso compadece, portanto, da criação das músicas muito com a vossa, há pouco disse mesmo, a vida frenética que têm, portanto, são pessoas que têm seus trabalhos, estou a falar de médicos, de engenheiros, enfim, que têm o seu trabalho. Isso é fácil de conciliarem-se até para a criação dos temas? Isso é feito tipo num brainstorming ou alguém mais no grupo que tem mais o condão da criação? É assim, nós efetivamente temos uma logística muito difícil. No que toca à criação, tentamos todos contribuir de alguma forma. Claro que o trabalho depois acaba por sobrar mais para uns do que outros. Em termos logísticos, também temos que ter uma grande capacidade logística. Em primeiro lugar, nós para marcarmos um ensaio temos que o marcar com uma semana ou duas de antecedência e tentamos fazê-lo com que nos consigamos articular todos para encontrar um dia. Depois, a mesma coisa para os concertos, ou seja, nós acabamos por ter uma agência que nos pede as indisponibilidades, cada um anota as suas indisponibilidades e a agência faz a gestão dos concertos, ou seja, essa parte nós temos facilitada. Depois, chegamos aos ensaios, preparamos previamente, por exemplo, uma música nova, tentamos fazer o arranjo também no computador com que cheguemos ao ensaio e o possamos pôr em prática. Sendo que leva, pois, os devidos ajustes no próprio ensaio e todos acabam por participar nesses ajustes. Ou seja, nós não somos propriamente uma banda tipo em que a música está toda feita e depois chegamos e tocamos. Não. Há um projeto de uma música que é feito anteriormente, é um arranjo minimamente pensado. Chegamos ao ensaio, todos tentam pôr em prática aquilo que foi feito, há as devidas alterações e os melhoramentos. E assim, também, pois, ao fim de alguns ensaios e ao fim de muito tempo, essas músicas, pois, são apresentadas e são estreadas. Isto em termos de processo. Quanto à vida profissional, aquela questão que me colocou, nós efetivamente temos todos empregos para além da música. Na verdade, eu até quero deixar uma palavra a todos os colegas de trabalho e chefes, que com muita simpatia e também de espírito de companheirismo, nos permitem, por exemplo, as trocas ou tirar uma folga, mas também acabamos por tirar dias de férias para conseguir fazer estas coisas. Sendo que nós somos uma banda que não pode aceitar todos os concertos devido às indisponibilidades, mas tentamos, com o tempo livre que nós temos, ou seja, tentamos sempre fazer o melhor possível. Ou seja, se há alguma capacidade que eu consigo ver ou consigo realçar desta banda é a capacidade de todo o tempo livre que tem disponível e em conjunto ou também individualmente trabalhar para o grupo da melhor forma possível. Conta, conta gotas o tempo que passa, vejo o sol lá fora fazer-me pirraça. Já são 4:30, está quase na hora de fechar a loja para dar o fora. Saio para a rua e no vento morno sinto o cheiro a pão saindo do forno. Ouço as sirenes, motores e buzinas. Junto à paragem conversam as meninas. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada a jogar a bola. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada a jogar a bola. Só quero sem sarilhos, queixam-se as mulheres das mulheres dos filhos. Só os velhos sentados à beira da estrada contrastam com os passos da gente apressada. Eu vejo a turba louca correndo perdida, bebendo de um trago do copo da vida. Do meu lugarzinho, onde o mundo abranda, onde a pressa some e a calma é que manda. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada a jogar a bola. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada a jogar a bola. Só quero sentir o sol, sentir o sol. Sol, sentir o sol, sabe-me tão bem sentir o sol, sentir o sol. com a garotada a jogar a bola. Só quero sentir o sol, sentir o sol. Só quero sentir o sol, sentir o sol. Só quero sentir o sol, sentir o sol. Só quero sentir o sol, sentir o sol. Estamos a falar para Coimbra, cidade que, entre outros, tem hoje em dia Anaquim, a Jigsó, Pensão Flor e aqui os 4 e meia. E já lemos sobre os 4 e meia, curiosamente, um título que era assim: 4 e meia, Coimbra para o mundo via Lisboa. Ora, como é que podemos interpretar isto? Significa que as coisas, se não forem em Lisboa ainda hoje, parece que não aconteceram? Eu acho que as coisas são como são. Ou seja, Coimbra foi a cidade que nos viu nascer. Digamos assim, surgimos por acaso e fomos continuando devido ao bom feedback que temos tido das pessoas que vão aos nossos concertos e que também partilham as nossas músicas nas redes sociais ou as ouvem nas rádios. E isso é, a partir daí, nós tentámos criar um caminho que não é só baseado em Coimbra, digamos, mas é baseado de norte a sul. Nem quer dizer que é mais focado em Lisboa ou no Porto. Quanto à projeção, sermos, por exemplo, uma banda de Lisboa ou do Porto, talvez fosse diferente em termos de projeção, não o vamos negar, mas o que mais importa é aquilo que nós queremos fazer. Nós queremos fazer música portuguesa, cantada em português, dentro do nosso estilo musical, que talvez até seja mais ou menos difícil de definir. Nós chamamos-lhe, provavelmente, pop acústico. Quanto ao estilo musical, nós tentamos, através de instrumentos acústicos, tocar a música da nossa forma. Por exemplo, muitas vezes, o caminho mais fácil para fazer música pop até será, provavelmente, utilizar instrumentos elétricos ou diferentes. Nós preferimos utilizar os instrumentos acústicos porque são aqueles que nós mais gostamos de fazer e não queremos ir simplesmente pelo caminho mais fácil. Ergo-me da cama, que me aquece, que me prende, que me trama, se me chama para dormir. Saio sem demora, já é hora de no escuro lá de fora o sol resolver surgir. E acordo sonolento, rabugento, ruminando um lamento por ter de ir trabalhar. Mas penso positivo e concluo que estar vivo é motivo mais que bom para me animar. E então saio. Aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Cama que me aquece, que me prende, que me trama, se me chama para dormir. Saio sem demora, já é hora de no escuro lá de fora o sol resolver surgir. E acordo sonolento, rabugento, ruminando um lamento por ter de ir trabalhar. Mas penso positivo, concluo que estar vivo é motivo mais que bom para me animar. Então saio derrompante, torno-me mais confiante, vendo o dia amanhecer. Escolho o meu melhor sorriso e aceito o improviso que o meu dia vai trazer. Aproveito aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Saído, portanto, no final dessa semana. A pergunta que se impõe é esta: o que é que muda daqui para a frente? O que muda daqui para a frente? Bem, o álbum, em primeiro lugar, é a compilação dos nossos últimos 4 anos, e vamos lançá-lo no dia 30 de junho. Vamos ter um concerto de apresentação no dia 30 de junho, inclusive na FNAC de Coimbra, também no dia 2 de julho na FNAC de Lisboa, e no dia 15 de julho na FNAC do Norte Shopping no Porto. Ou seja, aqui vamos mostrar principalmente as músicas do álbum. O álbum chama-se Pontos nos Is. Achámos que fazia sentido chamar-lhe Pontos nos Is porque acaba por ser, digamos, um marco na história do grupo. Exato. E representa também o trabalho que nós fizemos nestes 4 anos. Cada música que está contida no álbum acaba por ser um ponto nos is para nós enquanto individualidade, mas também enquanto grupo. E também é o nome da primeira música do álbum. E é por aí que nos vamos despedir. A conversa com mais cerejas, e ficaríamos aqui toda a tarde a falar sobre os 4:30 e também de outras coisas que se iam ver. Mas vamos guardar isso para uma segunda conversa. Esperança de que haja novos discos, claro, e que da parte da Rádio Boa Nova vamos estar atentos, seguir o que vamos fazendo, para divulgarmos a nossa quarta parte aqui o que vai ser feito em Coimbra por vós. Um abraço e obrigado por toda a disponibilidade que teve aqui para a Rádio Boa Nova. Muito obrigado. As festas da aldeia em São Simão, todos se vestem de gala para ocasião. E à saída da igreja eu vejo a luz, tu no teu vestido branco e ombros nus. E o povo todo fala que despudor, não se entra assim em casa do teu Senhor. É lá de ir para o inferno e de arder bem por mostrar assim os ombros à Virgem Mãe. Eu só penso que hoje à noite há um baile e vais lá estar. Se tu vens assim para a missa, como sais para dançar? Ponho água de colónia, fico a cheirar a jasmim. Rezo para que lá na praça te aproximes de mim. Solta o teu cabelo ao vento, baila menina, esquece o mundo ao teu redor. Eu rodo contigo e bailo contigo. Quando tu rodas, o baile ganha outra cor. Outro dia se levanta em São Simão, todos vestem roupa nova para a procissão. Na fila da direita, longe da cruz, vais no teu vestido branco e ombros nus. E a aldeia toda fala que despudor, com a vergonha até o santo cai do andor. O diabo há de levá-la e há de arder bem, nem que reze mil novenas à Virgem Mãe. Solta o teu cabelo. ganham outra cor. Eu só penso é que hoje à noite vai haver baile outra vez. Eu só quero acompanhar a leveza dos teus pés. Tomo banho e faço a barba e sopo o cabelo em gel. Espero por ti na quermesse, mesmo ao pé do carrossel.